os assassinos manipulam e tramam. Mas o que torna o artil de alguns mais letal que o de outros? Hoje há uma escala com 22 níveis que decodificam o motivo, o método e a mente. Ninguém pode prever e muito menos entender a ação daquelas pessoas que têm um distúrbio, isso não é ilusão. Constrói planos horrendos dentro da mente e posteriormente vão pôr em prática tudo aquilo que foi imaginado exatamente. Detalhes da tortura, o cotidiano da vítima, muito tempo observado, ele apenas espera o dia. O lugar horrendo já espera pra ser cenário do ato bizarro. Um galpão abandonado, frequentado por drogados. Utilizado um produto químico que a deixou desacordada pra facilitar o transporte até o ponto onde a mesma vai ser estrangulada. Depois de abusada sexualmente, ela vai ser morta e jogada num terreno baldio, a morra abaixo, o corpo rola. Ele volta tranquilo pra limpar as provas do crime. Está tranquilo e despreocupado, pois é um serial killer. Ainda pode manter o disfarce que funciona como um álibi. Ainda não chega a ser o suspeito pras pessoas da cidade. O que os torna diferentes de outros assassinos em série é que costumam pensar e planejar muito antes de atacar. Suas histórias são cheias de farsa, fraude e dissimulação. Ele sabe como atrair as vítimas pra armadilha. Sabe como funciona a mente humana que se entrega por mijarias. Pervertido, psicopata, mas até então ninguém imaginava que na casa daquele homem o terror se consumava. Ou parte da cena porque as pessoas não eram mortas ali, eram levadas pra muito longe, aonde encontrariam seu fim. Não tinha como gritar e muito menos pedir socorro. Pra ele o local era perfeito, aquele homem era louco. Talvez mais um na enorme quantidade existente de psicopatas assassinos que esperam calmamente um momento pra poder satisfazer o seu desejo, a sua fantasia sexual. Em nenhum instante ele sente medo. Os parentes ainda não sabem por onde anda todas as madrugadas. Atrás de pessoas despreveridas, o demônio está atrás das almas. Quando o encontrar vai ser tarde pra pedir ajuda. Sua mente vai estar dopada, entregue ao homem que teve astúcia. Para mentir de modo convincente, os criminosos devem criar uma aparência de que eles não poderiam fazer nada de errado. É certo que a personalidade de boa mãe de Diane é forjada. Para a maioria das pessoas que usa a dissimulação em sua vida, as raízes dessa disposição para tramar e manipular se desenvolvem na infância.